Lição 5. Férias em Portugal. 1. In dieser Lektion begleiten Sie einige Touristen in Portugal und erleben sie in verschiedenen typischen Gesprächssituationen. Sie hören zunächst zwei Dialoge an einem Zeitungskiosk. Bom dia. Queria o público e o jornal alemão Süddeutsche Zeitung. Aqui está o público. Infelizmente, já não temos jornais alemães. Agora, nas férias, há muitos turistas alemães em Portugal. Mas temos a revista alemã Spiegel. Então, levo o público e a revista Spiegel. É tudo? Que lindos postais. Levo também dois postais. Vendem selos? Sim. Quantos quer? Dois para a Alemanha, faz favor. Dê-me também um cartão telefónico. Bom dia. Tem jornais austríacos? Não, não temos. Vendem cigarros? Que marca deseja? Queria um maço de Marlboro e um isqueiro.